foda. Quem manda é a bunda na TV, que bosta se gosta, vixe, nem pergunta. Brasileiro, domingão, diversão, um bundão na tela. Se é Raimunda, não importa, da cintura pra baixo é o que interessa. Pagação de vexa, vai se fuder. Essa porra faz o povo mais burro e você pode crer. Tentar a sorte sendo consciente, nem pensar. Agora fala de bunda e cê arrebenta. Vai ter mídia e dinheiro do seu lado, fazendo como eles querem, gerando atraso, vai enganar, manipular sem saber. Vai tá cego, tapado, iludido pela TV. Não quero dizer com isso que não gosto de mulher, mas meu irmão, desse jeito não dá mais. Qual é? Uma mulher encorpada, dou um 10. E aí? Se rebolar o rabo na TV, cai fora daqui. Pra mim não vale nem mais um centavo. Caráter é algo que diz tudo. Disse eu tô ligado. Ha, eu tô ligado. Invadindo o transmissor. É a bunda. Alienando o meu povo. É a bunda. De segunda a segunda. É a bunda. Pra playboyzado que importa. É a bunda. Invadindo o transmissor. É a bunda. Alienando o meu povo. É a bunda. De segunda a segunda. É a bunda. É foda, maluco. É a bunda. Olha que coisa ridícula, não vejo nada de bela. Luz na passarela, abre elas, lá vem ela. A loura forçação, aparecendo no telão. De shortinho curto, mostrando o bundão. Pra subir a audiência da programação. No domingão do cuzão, mandando segurar o tchan. Criando ídolos, cegando fãs. Rebolando até o chão, se acha na bambambã. Na mania de grandeza, a mídia mostra. Não tenta globeleza, o povo aceita. Os caras continuam camuflando a raça. Já estou cansado de toda essa palhaçada. São eternos clones de uma puta branca usada como símbolo de boa aparência em país de mestiços. A bunda está voltada pra isso. Não se fala em outra coisa de segunda a segunda. O que manda é a bunda. É, e o que manda é a bunda. Invadindo o transmissor. É a bunda. Alienando o meu povo. É a bunda. De segunda a segunda. É a bunda. Pra playboyzado que importa. É a bunda. Invadindo o transmissor. É a bunda. Alienando o meu povo. É a bunda. De segunda a segunda. É a bunda. É foda, maluco. É a bunda. Quer chamar a atenção, vê se pode. A bunda balançando no concurso de pagode. A mídia usa esse artifício pra ganhar ibope. Te hipnotiza, fode a sua vida, não se iluda. É, com o tamanho dessa bunda cheia de manias. Gasta hora malhando na academia. Tenta ser sensual, quer provar sua moral. A mídia quer te levantar e te mete o pau. Mas um corpo bonito pra te satisfazer. Uma preta, uma loura, tanto faz. Uma vadia a menos ou uma mais. Com seus movimentos em feitiço, o telespectador é um desacato ao meu povo. Muda o canal e olha a bunda de novo. A bunda agora é quem domina. Já contagiou até as nossas criancinhas. Sonha em ser capa da Playboy. Nos aluga, véi, ela nos destrói. Poluição mental, quer provar sua moral. Fazer fama com jogador de futebol e tal. Então rebola, vai, que eu viro as costas e vou embora. É, eu vou embora. Invadindo o transmissor. É a bunda. Alienando o meu povo. É a bunda. De segunda a segunda. É a bunda. Pra playboyzado que importa. É a bunda. Invadindo o transmissor. É a bunda. Alienando o meu povo. É a bunda. De segunda a segunda. É a bunda.